Agora o que é que eu faço? Você já deve ter na mente outra pessoa. Enquanto eu não posso nem procurar, eu só sei te amar. Não é paixão assim à toa. Por que me trata assim tão diferente? Estou sentindo falta de você. Mudou comigo assim tão de repente. Você me pegou de surpresa, não sei o que fazer. Sou simplesmente alguém apaixonado, que um dia acreditando se entregou, pensando que podia ser amado. Se tudo deu em nada, nem tudo tem valor. Cadê aquele amor que era só meu, somente meu, que você tanto prometeu? E agora o que é que eu faço? Você já deve ter na mente outra pessoa. Enquanto eu não posso nem procurar, eu só sei te amar. Não é paixão assim à toa. Agora o que é que eu faço? Você já deve ter na mente outra pessoa. Enquanto eu não posso nem procurar, eu só sei te amar. Não é paixão assim à toa.